Quando o coração da gente tá 90% condenado, os outros 10% acaba na porta de um bar. Uma garrafa de bebida eu escorada em um balcão. Taca álcool nesse coração que foi infectado. Mais uma vez enganado, foi diagnosticado, 90% condenado. E a qualquer hora vai parar de bater, que saudade pode até matar. E a qualquer hora vai parar, na porta de um bar, bebendo e derramando lágrimas. Quero ver qual coração que vai suportar. Uma traição não tem perdão, então joga álcool neste coração que tá em um bar, bebendo e derramando lágrimas. Quero ver qual coração que vai suportar. Uma traição não tem perdão, então joga álcool neste coração que tá quase pra parar. E a qualquer hora vai parar de bater, que saudade pode até matar. E a qualquer hora vai parar de um bar, bebendo e derramando lágrimas. Quero ver qual coração que vai suportar. Uma traição não tem perdão, então joga álcool neste coração que tá em um bar, bebendo e derramando lágrimas. Quero ver qual coração que vai suportar. Uma traição não tem perdão, então joga neste coração que tá quase pra parar. Na porta de um bar, bebendo e derramando lágrimas. Quero ver qual coração que vai suportar. Uma traição não tem perdão, então joga álcool neste coração que tá quase pra parar.